começa agora aqui no Canal 2, Homens Sem Passado. A seguir, não perca mais uma edição de Times. O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop a Destruição do Mundo. Caros ouvintes do programa sobre trilogia analítica, ciência desenvolvida por Dr. Norberto Kepp, psicanalista, estamos aqui com os senhores novamente, e com o Dr. Kepp e com os seus assistentes, que trabalham em todas as áreas, né, da trilogia, de aplicação da trilogia. Nós temos aqui professores, sempre com os senhores, nós temos psicanalistas, nós temos até mesmo médico que desenvolve o setor de medicina psicossomática trilógica. Agora nós temos mais uma médica, Julieta, que veio da Colômbia para se aperfeiçoar em trilogia e futuramente levar para a Colômbia essa ciência trilógica. Aliás, a Colômbia já tem o nosso programa de televisão em todo um monte de estações e numa porção de lugares. Tem agora um jornal Stop em espanhol que vai para a Colômbia e também para outros países de língua espanhola, de fala hispânica. Temos aqui a Márcia Sgrinelli, que é dentista, que aplica o método de odontologia psicossomática. Sim, senhores, as doenças bucais, até as cáries, têm relação com as nossas emoções. Ranger os dentes, problemas de oclusão, doenças na gengiva, tudo isso tem relação com a nossa vida psíquica, assim como todas as doenças orgânicas. E temos aqui os professores da Escola de Línguas Millennium, que desenvolvem um ensino de línguas com um método terapêutico que o Dr. Kepp desenvolveu e dá assessoria. Então, todos os professores das escolas Millennium, eles fizeram vários anos de psicanálise individual, de grupo, e fazem até hoje, e recebem orientação psicopedagógica da Sociedade de Trilogia Analítica e diretamente do Dr. Kepp, sempre que necessário. E então, todos os alunos da Millennium, todos os clientes da CITA, todas as pessoas que assistem os nossos programas de televisão e de rádio, de uma forma ou de outra, são beneficiados pela orientação direta que o Dr. Norberto Kepp dá. O Dr. Norberto Kepp é conhecido dos senhores há muitos anos, né? Muitos anos já estamos aqui na Rádio Mundial, estamos em outras rádios, nas televisões de São Paulo, do Brasil e de vários países do mundo. Então, temos a satisfação de contar com a presença dele aqui. E hoje, Dr. Kepp, eu estava comentando na minha aula, eu dou um curso de pós-graduação em parceria com o Instituto Nacional de Pós-Graduação, INPG. E nós montamos um curso muito especial que é Gestão da Psicossociopatologia. Como gerir a patologia individual e social. Quer dizer, todas essas questões de doenças, de problemas, de brigas, de intrigas, de falta de motivação, depressão, a absenção do trabalho, absenteísmo, acidentes no trabalho, enfim, uma porção de coisas, mas só que nós damos isso analisados à luz da trilogia analítica, problemas de grupo, problemas de gerência, problemas até familiares, né? Tudo isso é discutido no nosso curso de pós-graduação de forma muito profunda. E hoje nós estávamos tratando de um assunto incrível, que é o problema da corrupção. Sim, corrupção é um problema social gravíssimo que acontece em todos os países do nosso planeta, mas que tem uma causa interior. Sim, a corrupção individual, a corrupção que a pessoa faz no interior de si mesma. E por incrível que pareça, nós nos corrompemos. Mas não só com essa questão que normalmente que se pensa de passar uma bola, um dinheiro, ter uma vantagem aqui, ali, ou de uma corrupção sexual, uma coisa assim. Não, o problema de corrupção é muito mais sério, muito mais profundo e muito mais amplo, porque tudo que nós fazemos que nos causa mal, ou a terceiros, ou até ao planeta, por incrível que pareça, é algo que nos causa prazer. Fazer o mal nos causa uma espécie de prazer. Mesmo que a nossa vida intelectual, no nosso plano consciente, a gente abomine essa ideia, desde que nós nascemos, a criancinha já nasce gostando de chorar, gostando de quebrar o brinquedo, gostando de atacar o irmãozinho, os amigos, de quebrar o rabo do gato, de contrariar o que os pais orientam. E isso é corrupção no sentido que Kep explica. É uma forma de agredir, destruir, desfazer essa sanidade interior, o bem, a beleza, a verdade, a vida, a própria vida que nos foi dada por Deus. Então, Kep estava me dizendo ontem de manhã o seguinte: parece que o ser humano tem o maior prazer, dedica a vida para estragar, corromper a vida que ele recebeu de presente de Deus, a criação, tudo, tudo que ele recebe de bom e que vem de Deus, ele passa a vida dele empenhado em destruir e estragar. Então, esse é o núcleo de toda a nossa confusão, as nossas doenças, psicoses, problemas econômicos, sociais e até doenças orgânicas, porque a vida emocional é uma vida emocional que corrompe. Ódio, depressão, inveja, pessimismo, tristeza, dúvidas, falta de fé, falta de esperança, tudo isso é uma corrupção que nós nutrimos e que nós, por incrível que pareça, temos prazer. E aí tem um monte de exemplos, né, Dr. Kep? Se o senhor até achar oportuno, cada um aqui pode dar um exemplo de como o ser humano gosta de corromper. Por exemplo, o jornalista Ortiz, mais para frente, contar como que o pessoal ama ler notícias de desgraça, né? Ou assistir desgraça na televisão, novelas, etc., que não deixa de ser uma forma de corromper e de corrupção através da mídia. Essa questão de corrupção é muito importante, porque a neurose do ser humano, a doença, né, o estresse que o ser humano vive, as dificuldades todas, tem dois aspectos. Um aspecto é o hereditário. A pessoa geralmente tem a conduta que adveio dos pais, ou então até dos avós, dos avoengos, né? Então, o que acontece? A pessoa, mais ou menos até pelo DNA, que é a estrutura assim fundamental do corpo, a atitude fundamental do ser humano, recebe influência dos antepassados. Agora, tem uma outra influência que essa cai muito bem no que a doutora Cláudia falou da questão da corrupção, né? Então nós podemos dizer que o ser humano, que nós nascemos numa cidade, um país, numa cidade, numa família que tem que obrigatoriamente seguir o esquema da corrupção para em que toda a sociedade está montada. Eu até poderia dar uns exemplos para os senhores, para os senhores pensarem nisso. Então a Luciana vai dizer o primeiro exemplo. Ponha na cabeça que amanhã irá ser bilionário. Então, vocês não, senhores, né, senhoras, não leem assim geralmente nas revistas, né, jornais, televisão, a promoção para ser milionário ou até bilionário, porque ser milionário hoje em dia é fichinha, né? Já o pessoal pensa grande demais. Então, isso o que, que vai causar na cabeça, né, das pessoas que ouvem isso, principalmente os adolescentes, assim, os moços, que não têm muita experiência com a sociedade, vai pensar que é possível, do dia para a noite, se tornar um bilionário. É por isso que essas casas de loteria, de jogos, né, estão repletas de pessoas que pensam que podem ganhar 20 bilhões, assim, de reais, uma fortuna de repente e ter um resto da vida numa felicidade plena. Então, eu vou dizer agora o segundo fator, qual é, de tornar a pessoa louca. Esses são os processos de enlouquecer o ser humano. Tente entrar nos Estados Unidos através do México. Os senhores sabem que muitos brasileiros até tentaram entrar nos Estados Unidos para, em vez de ganhar R$1.000 por mês, ganhasse $1.000, né? Que, afinal de contas, é um pouco mais do que R$1.000. E nós sabemos que o México sempre fez passar pela fronteira lá, por aquele rio, as pessoas por um alto preço, o que desejavam enriquecer, e a maior parte perdeu tudo e muitos até perderam a vida. Agora, vou dizer um terceiro elemento, o que leva a pessoa a ficar louca. Procure ter um modelo de vida americano. Então, o americano tem essa ideia desde que nasce, que ele é o melhor, the best, né, como eles falam em inglês, é o melhor do mundo, o melhor cidadão, que o país Estados Unidos é uma incrível nação e que esse país, quem nasceu lá já tem tudo na vida. Então, o indivíduo que tem essa ideia não vai fazer muita força para ter uma vida assim decente. Agora a Luciara vai ler o quarto elemento perigoso para enlouquecer. Empreste bastante dinheiro dos bancos. Então, o indivíduo que empresta muito dinheiro de banco, nunca mais ele conseguirá pagar. Se os senhores leem, por exemplo, o jornal, vão notar que a questão até de países. A Grécia está com déficit de 80 bilhões de daquele dinheiro deles, né, dos euros, e não pode pagar. Então, tem essa dívida formidável, né, e uma situação econômica difícil. Então, vamos emprestar agora a Alemanha, que tem uma vida assim econômica mais tranquila, eles vão emprestar esse dinheiro, mas vão cobrar juros, e até 12%. Agora imagina, se a Grécia não consegue pagar 80 bilhões agora que deve, com os juros vai ter que pagar talvez 200 bilhões. Então, quando é que vai pagar isso? Como se fala, nunca, né? Vai ter meios para pagar isso. Então, notem que o que acontece com os seres humanos aqui, acontece também com os países. Então, vamos ver agora uma outra conduta que deixa o indivíduo louco. Frequente reuniões de pensamento positivo. O que, que eu quero dizer com isso? Pensamento positivo é o pensamento que está tudo bem, que a pessoa nasceu no melhor dos mundos, que o mundo é uma maravilha, que nunca vai ter maior dificuldade, etc, etc. E a pessoa, depois que entra na vida de trabalho, que não tem uma herança, que recebeu da família e não teve, assim, vamos dizer, não ganhou na loteria, ele vai ter uma enorme decepção. Então, já com 30 anos, ele vai querer se aposentar para se afastar dessa vida terrível que ele acha que Deus criou. E não que o diabo criou para o ser humano viver neste planeta. Agora, eu gostaria de ver quem vai falar hoje. Vamos todos dar hoje exemplos de corrupção para os nossos ouvintes? Porque esse é um conceito meio tabu, né? E, vamos, aliás, ainda é desconhecido. Vamos tentar trazer essa consciência para a sociedade? Vamos ver o que o Ortiz fala. Isso que o Dr. Kepp falou, por exemplo, é uma corrupção tremenda, né? Quer dizer, emprestar a juros altíssimos. E ele falou que é um sistema que o diabo criou, né? Por isso que devia mudar o nome para capitalismo, né? Isso. Parece mesmo, a pessoa que entra, gosta desse sistema aí, e começa a emprestar dinheiro a juros, ela se acaba, né? Destrói. Então, se tirar os juros, né, dos bancos, das casas bancárias, dos governos, acabou, né? Acabaram-se os bancos, acabou tanta, né, poder assim dos indivíduos que estão lá no alto para ganhar dinheiro. Quem mais quer falar? Então, eu queria ler uma frase desse livro Terra, o Planeta Ilusório, que o senhor escreveu, que fala muito dessa questão também, né, da corrupção. Então, tem uma frase aqui. Vivemos desnecessariamente em uma existência inútil. O ser humano vive desnecessariamente em um planeta supérfluo e agindo de maneira inútil. Está contente com a sua comida, seu dinheiro, seu sexo mais imaginativo e principalmente com seus delírios que acredita serem reais. Tá, agora leiam esse livro, né? Como é que chama, Marcinha? Terra, Planeta Ilusório. E no seu campo, a Marcinha é uma dentista, trabalha na odontologia. Desde lá de Nova York, lá da França, de Portugal, onde ela trabalhou, ela vem tentando mostrar para o povo em geral que é melhor ficar com os próprios dentes do que colocar prótese, né? Colocar dentes artificiais, etc. A senhora está de acordo até hoje ou mudou de ideia? Não mudei, não. Então, nós fazemos um trabalho aplicando a trilogia, mostrando que é melhor conservar, né, os dentes naturais. E que é uma corrupção muito grande, né, que é feita na ciência de não estudar, geralmente, né, não estudar o que é melhor para a saúde da pessoa e só seguir o poder econômico, inventando capinhas para o dente desgastar, o dente e sofrendo, natural, né, com essas próteses e tudo mais. É verdade. Agora vamos ver a doutora Julieta. A doutora Julieta é uma médica que veio das selvas da Colômbia. De Bogotá. De Bogotá, sim. O que ela gostaria de falar? Estava lendo aqui uma frase do senhor do livro A Libertação pelo Conhecimento, que fala que é necessário ter ética para que haja verdadeiro conhecimento. A medicina ha perdido quase totalmente a ética e quedou fixada em manter a enfermidade. Isso sigue os interesses dos laboratórios. E ha hecho que as pessoas também sentam interesse em ficar enfermas o tempo todo. Agora, vamos ver outro colombiano, o Dr. Giraldo. O senhor também foi laçado lá das selvas da Colômbia? Também, Dr. Pepe, também das selvas de Amazonas. Eu queria falar, Dr. Kepp, agora que estamos falando desta questão da corrupção na saúde, uma coisa que a gente muitas vezes não percebe. Esta cuestión de la hipocondriase. Muy frecuentemente la persona ama ficar doente. Y la persona llega al consultorio y fala que ella fala de meu endocrinologista, meu cardiologista, meu dermatologista, y ella en el año consulta a 20, 30 médicos diferentes. Y la persona sente prazer en estar doente. Entonces, ella misma corrompe a propia saúde con aquello que la doctora Claudia falaba al principio, con odio, depresión, pesimismo, falta de fe, de esperanza. Y después ella pretende que quiere ficar con saúde. Mentira, es corrupta. Ella lo que quiere es ficar doente. As nossas ouvintes devem estar chocadas, mas se perceberem isso, elas vão conseguir ter uma vida melhor. Aliás, só queria dar aqui um ligeiro à parte. Dr. Giraldo fez, de fato, muitas pesquisas nas matas da Amazônia, mas ele trabalhou durante muitos anos no laboratório do Hospital da Universidade de Cornell de Nova York, né? E também estudou em Londres doenças infecciosas, tropicais, etc, etc. Então, o doutor Giraldo sabe muito bem o que ele está falando, né? Se é uma psicanalista da CITA, o que, que você pode notar de maior corrupção, assim, hoje, para os nossos clientes aqui, os nossos ouvintes? Doutora Cláudia, eu acho que essa questão do uso, mau uso da internet que se faz no mundo, o tempo que as pessoas gastam navegando assim nesses sites, ou de relacionamento, ou de coisas sobre a vida dos famosos, ou de compras, né? Porque a internet pode ser útil para algumas pesquisas, muita gente trabalha com isso, mas eu acho que há um desvio muito grande nesse uso, que é uma corrupção muito grande, porque, inclusive, a pessoa, ela vai tentar ali viver a vida de outra pessoa, né? Ela monta um perfil que não é dela, que não existe. Então, é corrupção nesse sentido, da pessoa entrar nos delírios, nas fantasias, né? Ficar fora da realidade, né? E adoece aí, né? Psíquica, fisicamente, etc. Né? E a senhora Aninha, que dá aulas na Milênio, na Escola Terapia, seus alunos manifestam muita corrupção? Ah, com certeza. Então, pode dar algum exemplo? Ah, essa questão que a Selma falou, do internet, essa questão de trabalho também, eu vejo tanto aqui como na Suécia também, que os jovens, por exemplo, não querem trabalhar. Os pais muitas vezes também protegem os filhos, falam que tem que proteger do trabalho o máximo possível, mas isso é uma grande corrupção que corrompe a cabeça do jovem, fica inclusive mais ignorante. Isso, ela corrompe o conhecimento, né? A vida cognitiva, a vida intelectual, né? Inclusive, acho que a Selma falou ficar no delírio, né, Selma? Essa atitude de curiosidade da pessoa, de querer dissipação. Então, um assuntinho aqui, outro assuntinho ali, um interessinho aqui, um joguinho aqui, uma coisinha ali. Isso é delirante. E é um termo que normalmente não se conhece na vida social, mas na vida científica. Mas essa atitude de ficar numa curiosidade, fofocando a respeito da vida dos artistas, a respeito das novidades que tem no mercado, superficiais, essa dissipação é uma vida delirante. Por quê? Porque está alijada, é uma vida ao lado da vida real. A vida da realização, de ajudar a humanidade, de resolver os problemas que têm que ser resolvidos mesmo, né? E das verdadeiras satisfações, os verdadeiros relacionamentos, né? Então, a pessoa deixa de se construir para ficar ali fofocando a respeito da vida dos artistas. O senhor gostaria também de falar, doutora Ademar? Então, eu vou só falar sobre um artigo que eu vi. Doutora Ademar é médico, psicossomaticista e psicanalista também da CITA. Então, falando que talvez, os cientistas falando das corporações, é que talvez a natureza produza uma bactéria que, vamos supor, não vai haver antibiótico para que seja curada. Ou seja, assim, contra ela, né? Então, quer dizer que, mais uma vez, ou seja, a medicina tradicional impõe um sistema que tudo deve ser curado através dos remédios. E ainda põe um medo na população, dizendo que todo problema, as bactérias e vírus, né, vem contra a pessoa. Isso é uma grande corrupção. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, para a doutora Julieta e para o doutor Giraldo, três médicos aqui, rapidamente, que nós estamos no finalzinho. É possível uma nova bactéria não resistir a nenhum antibiótico? Ou as bactérias que resistem aos antibióticos são aquelas que já foram expostas aos antibióticos? Aquelas que resistem já foram expostas. Eu vou dar só um exemplo de um artigo que eu li, que inclusive da ébola, né? Uhum. Ébola vírus, foi um vírus que eles acharam que ia matar muitas pessoas. Ele não durou nem um ou dois anos. Uhum. Porque o nosso corpo, ele tem mecanismos internos que conseguem, assim, se defender e muitas vezes torna ele inócuo. Então, esse papo aí de que essa bactéria Escherichia coli da Alemanha é uma coisa nova, mas ela é totalmente resistente a antibióticos, isso é mentira. É mentira, doutora Cláudia, é um delírio. Uma coisa que demonstra, doutora Cláudia, essa questão o que se falava, das armas microbiológicas que tinha Saddam Hussein. Isso é um delírio, isso não existe. Os Estados Unidos e Rússia tentaram criar armas microbiológicas. Mas não conseguem, né? Não conseguem porque é impossível matar a ser humano com micróbios, a não ser que ele interiormente, por a raiva, a fúria, por a corrupção própria, esteja debilitado. Sim. Olha, gente, vamos prestar atenção nessa questão de corrupção. O livro que o Dr. Kepp trata isso é A Libertação pelo Conhecimento, Idade da Razão, que mostra que nós ainda não entramos numa era racional. Nosso mundo vive numa era totalmente emocional e irracional. Nosso telefone é 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, ao lado do Shopping Center Eldorado. Nosso site é www.trilogia.ws. Até a próxima semana.